Mãe, razões da minha vida, minha força, minha inspiração, luz do meu caminho que me guia e me dá direção. Abraço que ampara e acalma o meu coração. Pai, mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e desilusão não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem chão. Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a mão. Pai, mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim. Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim. Resumindo, pai e mãe, te amo e vai ser sempre assim. Pai e mãe, vocês são as batidas do meu coração, a letra, a melodia da minha canção, a força que alimenta a minha inspiração. Pai e mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção. Aprendi que é perdoando é que se tem perdão. Por amor é que eu faço essa declaração. Pai e mãe, dizer o que eu sinto aqui dentro de mim. Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim. Resumindo, pai e mãe, te amo e vai ser sempre assim. Pai e mãe, vocês são as batidas do meu coração, a letra, a melodia da minha canção, a força que alimenta a minha inspiração. Aprendi que é perdoando é que se tem perdão. Por amor é que eu faço essa declaração.